Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos Coisa Nenhuma, quem fala Matheus Dess. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Indica de número 5. Vai lá, Thiago, diz aí sua dica pra gente. Então, galera, já indiquei livro, já indiquei jogo, já indiquei filme, já indiquei animação. Agora eu vou indicar um bom carro popular pra vocês comprarem aí, né? Não, tô brincando. Eu vou continuar com a vibe da semana passada de indicar obras brasileiras e vou indicar uma série de HQs que se chama Valente, que é do Vitor Cafadi. São 4 volumes, que é o Valente para Sempre, Valente para Todas, Valente por Opção e Valente para o que Der e Vier. O Vitor Cafadi, ele participou daquele projeto que a gente até comentou no Indica passado, do MSP 50, que foi o Maurício de Souza por 50 artistas. Uhum. E fez o Chico Bento nesse projeto. Pavor Espaciar? É, exatamente. E junto com a irmã dele, a Lu, ele fez o Laços da Turma da Mônica também. Só você já sentiu o nível do cara aí, o cara não é fraco não. E o Valente é uma série de HQs que trata de desilusão amorosa. Mas é uma coisa meio que o Ted fala no How I Met Your Mother, sabe? Em um dos episódios. Que é uma coisa que eu não esqueci. Que ele fala pros filhos. Essa história não é a história de como eu conheci sua mãe. É a história de quem eu precisei me tornar até conhecer sua mãe. Então, os quadrinhos são mais ou menos assim. O Valente é um cachorro. Mais uma vez, é de animais antropomorfizados, né? Que palavra difícil. Mas... Ela é grande. Todos os personagens são animais. Animais humanoides, assim. E tem uma característica legal porque os personagens puxam a personalidade dos animais. Então, assim, o cachorro, que é o personagem principal, que é o Valente, ele é meio bobo. A amiga dele, que é uma macaquinha, é esperta. O amigo dele, que é uma tartaruga, é o amigo que se atrasa sempre, sabe? Tem esses detalhezinhos, assim, que é bem legal. E a série de HQs começa quando o Valente é um adolescente e vai até o meio da faculdade dele. É legal, assim, por ser um ator brasileiro, é legal que os estereótipos de romance que ele passa, de desilusões amorosas, como eu havia dito, são coisas que é muito próximo da gente, sabe? Enquanto eu tava lendo, assim, tinha umas coisas que eu olhava e falava, meu Deus, isso aqui já aconteceu comigo exatamente assim. Não é igual romance japonês, que é aquela coisa mais contida, ou então romance de Hollywood, sabe? Que é aquela coisa mais escrachada, que nunca vai acontecer com você. Você é um vai... colegial americano, cara com a jaquetinha de time. Exatamente. O Valente não, o Valente ele passa por situações que às vezes, e teve uma parte que eu parei de ler e falei, véi, isso aqui foi escrito pra mim, como é que pode? Não tem cabimento. Então é bem legal nesse quesito assim de ser uma obra brasileira. Tipo, é super bem feito, os desenhos são super bonitos. Também tem umas sacadinhas bem legais do Vitor, que é, por exemplo, às vezes tem uma situação que é climão assim, tá o Valente com a namorada dele no shopping e aparece a ex. Então assim, aí fica aquela situação de merda, né? Tipo, eu já passei por isso, por exemplo. E aí o cara vem e mostra o que cada um tá pensando, sabe? Ele mostra a tirinha do que tá passando na cabeça do Valente, o que tá passando na cabeça da namorada e o que tá passando na cabeça da ex, saca? Então, assim, é muito massa de você acompanhar isso. E tem outros detalhes também. Por exemplo, quando o Valente vai pra uma festa que a menina que ele tá afim chamou, que inclusive é uma gata. Fica aí mais um estereótipo animal. E aí o Valente fica o dia inteiro pensando em como vai ser a festa, em como vai ser quando eles se encontrarem, pensando em como ele vai puxar ela pra dançar e dar o primeiro beijo e tal. E aí depois mostra pra menina vivendo o mesmo dia, sabe? E aí ela, tipo, tá cagando pra ele, assim, sabe? Que foda. Tá acontecendo mil coisas na vida dela e, tipo, foda-se, ela não pensou nele nem um segundo, sabe? Então essas sacadinhas dele são realmente bem legais. E a história foi feita inicialmente pro Jornal Globo. E é isso aí, são 4 edições e vale muito a pena ler. E é legal, tipo, as tirinhas eles são bem equilibradas entre texto e desenho, sabe? Não é exagerado pra nenhum dos lados, assim. Então dá pra acompanhar tranquilamente. E você não fica sentindo que a história é fraca, sabe? Você tem toda a continuidade necessária pra manter o interesse, assim. Então o cara manda bem. O cara foi convidado pelo Maurício de Souza. Isso aí já é uma prova, né? Que o cara manda bem. Escrevendo das histórias mais comentadas, que foi Laços. Então procurem aí. Valente, do Vitor Cafadi, vale muito a pena. E fica aí a minha dica. Beleza, essa aí foi a dica do Thiago, então vamos agora lá com outro Thiago, Thiago Sepúlveda, que vai falar sobre... Imaginei eu chegando, correndo no palco, dando um high five pro Matheus, pegando o microfone, lá vai. Ou então... Pois é, eu vou falar hoje, minha recomendação é sobre um mangá que há muito tempo atrás eu li ele, assim, muito tempo atrás, uns 6 anos por aí, E quando eu li, eu fiquei bem surpreso, porque, primeiro, era um mangá e geralmente eu espero um tipo de coisa quando eu vou ler o mangá, e quando eu li esse era outra. É sobre o mangá Berserk. Recentemente, a Panini começou a republicar esse mangá numa edição de luxo, olha só, que eu vi que teria oportunidade de comprar o mangá, porque antes, quando eu tinha lido, eu peguei scan, me envergonho muito disso, não faço mais esse tipo de coisa hoje. E aí agora eu tô comprando o mangá e relendo ele, né? E assim, Berserk é um mangá que é medieval, ele é baseado em um mundo medieval, bem cruel, escuro e terrível, e conta a história de um personagem, o Guts, que é um membro de um grupo de mercenários que luta por um, mais ou menos pelo sonho de um outro personagem, que seria o Griffith. A história, ela meio que, de início, não explica muita coisa, não revela muita qual o objetivo final do mangá, mas ela é bem, bem elaborada, porque ela pega, assim, batalhas medievais, né? Aquela coisa de montaria, espada, e une isso com aquele lado mentiroso de mangá. Tipo, esse personagem principal, o Guts, ele usa uma espada de, sei lá, 3 metros, que parece uma chapa de fritar hambúrguer. Ele une isso e torna tudo muito, assim, concebível. Do tipo, o cara tá, ele luta com uma espada gigante e você consegue acreditar que tudo aquilo que ele tá fazendo aconteceu mesmo, nesse mundo fictício. E aí, assim, quando o mangá ele começa a se aprofundar mais nos personagens e seguir adiante com a história, você percebe que existe alguma coisa, assim, existem uns mistérios que são muito assustadores, muito dark, que você fica curioso, fica com mais interesse de continuar a ler o quadrinho. E aí acaba que, assim, quando chega em determinado número, você já tá tão envolvido com os personagens que acaba se esquecendo, né? Que tudo aquilo ali é baseado em um mundo medieval, fictício, e que é diferente porque os personagens, eles não têm aquela coisa meio clichê de anime, que seria tentar se tornar o número um, ou então tentar se tornar o líder, ou o maior de todos. Quando o leitor acaba percebendo isso, é engraçado porque fica bem evidente que quem, na verdade, tem esses sonhos de se tornar um rei, um ser acima de todos, é o próprio vilão. E todos os outros personagens estavam lutando por isso, pelos sonhos do vilão. E aí, assim, pode até parecer meio spoiler isso que eu falei, mas na verdade é só o início do mangá. É só a premissa, bem, né, da história. É só a premissa. Ele é imenso. Até hoje eu acredito que eu não teria que pesquisar isso melhor, mas eu acho que o mangaka ainda tá escrevendo a história. Isso porque ele sai desde 89, alguma coisa assim. Eu não tô dando dados precisos, mas é mais ou menos isso. E seria essa a minha recomendação. É o mangá Berserk. Tá sendo pela Panini, como eu tinha dito. E eu acredito que é um dos mangás que, até quem não gosta muito desse tipo de mídia, acaba valorizando e apreciando. Legal. Então, hoje então é Panini. Hoje é Panini. Nice. Né? No lugar da Netflix então, é Panini. Panini indica, né? Então agora a gente vai pegar mais uma dica aí da Carolina, que talvez vai falar de quadrinhos, ou do Neil Gaiman, ou de alguma coisa da Netflix. Minha dica hoje é de quadrinho. Não é Netflix, não é Neil Gaiman. Podia ser um quadrinho do Neil Gaiman, né? Não pensei nisso antes. É quadrinho mesmo, olha aí, Neil Gaiman que tá passando na Netflix. Nossa. Bingo Master, né? É, tipo, ia ser o Bingo Master do DCM. Pois é, mas então, a dica é Mulher Maravilha, dos Novos 52. O primeiro arco foi responsabilidade do Brian Azzarello, que é conhecido já de outros tempos aí. Quer falar? Então, Brian Azzarello é um cara sinistrão aí, que tem provavelmente uma das histórias mais conhecidas do universo do Batman, que é justamente o Coringa. Que um dia a gente vai falar sobre ele aqui no CCN Indica. Mas basta isso aí. E ele também é o autor daquela série Sem Balas. Então, ele fez também, eu só queria comentar isso, ele também já fez parte do universo aí do Super-Homem. Ele fez Lex Luthor. É bem conhecido também. Inclusive, esse, esse, esse quadrinho do Luthor, ele vai bem na base do Coringa lá. É uma história do Superman pelo ponto de vista do Lex Luthor, né? Mas a história da Mulher Maravilha pelo ponto de vista da Mulher Maravilha, não precisa ter medo. E ele, o roteiro é dele e a arte é do Cliff Chiang. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas ele também já é conhecido da DC, ele já fez arte pro Arqueiro Verde. Eu ia falar Gavião Arqueiro, gente. Ele já fez arte pro Batman, ele já fez arte pra todo mundo, parece. Esse primeiro arco já foi encerrado no capítulo 35. Ele conta a história da Mulher Maravilha, que descobre que, na real, ela não nasceu do barro, que isso é uma coisa que todo mundo já conhece, essa história. Rola um retcon, né? O famoso retcon. E descobrem que ela, na verdade, é filha de Zeus. E aparece um inimigo que é o primogênito de Zeus. E ao mesmo tempo ela tem que lutar com o primogênito, ela tem que enfrentar o Apolo, que quer governar o Olimpo, porque o Zeus sumiu. Esse arco gira em torno de uma profecia que diz que um dos filhos de Zeus, assim que ele desaparecer, vai matar um irmão e assumir seu trono. E quando o Apolo assume o trono do Olimpo, ele acha que um irmão dele vai tentar assumir esse trono. E ele batalha contra a Mulher Maravilha, ele quer matar o filho mais novinho, que acabou de nascer, de Zeus, que é o filho da Zola, que é uma amiga da Mulher Maravilha. E é isso, em cada capítulo tem alguém querendo matar a Mulher Maravilha, tem alguém desaparecendo. É muito interessante, mexe muito bem com a mitologia. Mesmo o que eles mudaram dentro da mitologia grega, foi muito bem construído. Todos os deuses fazem muito sentido, eles têm a personalidade muito correta. Podem acreditar em mim, eu estudei isso bastante já. Eu acho que todo esse arco acertou onde o Percy Jackson errou. Ixi, não. O valor de Percy Jackson, essa aí foi a dica da Carolina. Não, mas falando sério, é muito, muito interessante. Vale a pena pra quem gosta muito de quadrinho. Já foi várias vezes, esse quadrinho foi mencionado como o melhor desse dos Novos 52. É muito bem desenhado, é muito bem escrito. É massa, gente, sério. É muito, muito bom. Legal. Esse aí, o Brian Azzarello, não satisfeito em fazer um retcon da Mulher Maravilha, faz um retcon da mitologia grega, né? É. Ele inclui um novo filho de Zeus. Enfim. É, vale a pena. Eu cheguei a ler esse arco, não gostei muito do... Não fui muito fã da arte, mas a história é realmente uma puta história. Gente, a arte é muito bacana. Eu achei a arte muito bacana. Tem influência dos gregos e tal, isso é muito forte, foi muito bem estudado. E tem toda uma pegada mais antiga, sabe? A roupa dela parece as roupas mais antigas. O cabelo dela tá muito, muito retrô, sabe? Eu gostei muito da arte. Mas eu quero só comentar uma coisa também, que assim que acaba esse arco, ele entra novos artistas, né? A roteirista, que é a Meredith Finch, e o marido dela fazendo a arte, que é o David Finch, que é conhecido também, Marvel e DC. Ele já trabalhou nos Novos Vingadores e tal. Que desenha uma Mulher Maravilha gostosona, né? Nossa, é ridícula essa Mulher Maravilha, mas eu não quero falar disso. Eu achei o uniforme dela muito bacana. É ele o responsável por esse uniforme novo, esse macacão. E aí, que é o quadrinho é muito bom. Mesmo quando acaba esse arco, ainda é muito interessante. Eu recomendo vocês lerem e acompanharem assim que possível. Assim que ele for lançado aqui, acompanhe. Vai ser muito legal. E é isso, a Mulher Maravilha, deusa... Inclusive, isso é muito antigo, guardem isso. Mulher Maravilha é deusa do mundo, gente. Deusa do mundo? Mulher Maravilha, deusa, nunca fez tão sentido quanto agora. Tá, então essa foi aí nossa tríade de indicações de quadrinhos. Agora a gente vai lá ver o que o Matheus trouxe essa semana. A minha dica, por mais surpreendente que seja, também vai ser um quadrinho hoje. Eu vou falar sobre Grandes Astros Superman, que não é nenhuma novidade, mas... É, não é nenhuma novidade, mas eu peguei pra... Eu descobri que tem uma animação desse quadrinho, e aí eu fui ver esse fim de semana, e aí eu decidi revisitar tudo. E ele parte da seguinte premissa. O Superman foi fazer um resgate numa operação que tava acontecendo de teste de energia no Sol. E aí quando ele vai resgatar essa tripulação que tá lá, ele sofre uma super recarga de energia solar. Pra quem não sabe, o Superman é aquele cara que se veste de azul e vermelho e absorve energia do sol, né? Ele tem uma das explicações pra enorme quantidade de poderes dele é a radiação do sol amarelo. É importante dizer que é o sol amarelo, inclusive. E aí, assim... Verdade. E aí, assim, ele descobre que isso é uma armadilha. E ele passa por uns exames lá e ele descobre que ele tem câncer, porque o Superman também pode ter câncer, vejam bem. É, quem é um desses? Ele pega super câncer. Ele pega o câncer porque quando ele vai resgatar a nave, né, ele passa muito próximo do Sol e acaba tomando uma radiação, uma quantidade muito grande de radiação, né? Super radiação. E ele acaba pegando essa... E aí, como todo mundo que pega muito sol, ele desenvolve um câncer, né? E aí, ele tá num eterno paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele recebe poderes da energia solar, ele também tá sendo morto por essa energia. Então, ele, por um tempo, ele fica muito mais forte do que ele realmente é. Ele fica praticamente imune à kriptonita, ele consegue ter mais força e tal, mas esse câncer vai matar ele. E a série tem 12 volumes, e é interessante porque existe também um negócio de profecia, assim, de que em algum momento ele encontra com os Supermans de outras gerações, de gerações futuras, que voltam no tempo por algum motivo que fica bem explicado, assim, na história. E ele descobre que existe uma profecia da morte do Superman e de que ele ia passar por 12 trabalhos, igual os 12 trabalhos de Hércules, né? Por 12 trabalhos até chegar no final da vida dele. E assim, cara, é uma série super inspirada. Você tem um Superman no mundo bizarro, e ele conhece uma versão do bizarro que é um extremo filósofo, assim, que tá cercado de idiotas, e tem toda uma questão, assim, que reflete o próprio Superman de ser um ser descolado da realidade dele, que vive num mundo que não é o mundo dele. E tem valores muito fortes de família também, de construção, assim, de amor, de relacionamentos. E, acima de tudo, tem um ensaio sobre a relação da humanidade e o Superman, que eu acho um puta negócio demais. O que eu acho muito bonito é que no quadrinho tem essa história de que ele vai morrer, né? E acaba que o Superman, ele continua tendo esse espírito heróico dele, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis nesse quadrinho. Até porque também é uma das coisas que eu mais gosto do Superman, porque ele é apesar de chamarem ele de escoteiro, né? Ele é, na verdade, um herói nato. E eu acho isso muito lindo. E aí ele... É justamente isso que o Thiago falou, né? Esses 12 trabalhos são justamente trabalhos do Superman tentando garantir que a humanidade continue existindo depois do Superman. Eu esqueci de falar quem escreve é o Grant Morrison, que já é um velhaco aí do pessoal do HQ, e é desenhada pelo Frank Quitely, que também não é nenhuma figurinha nova. E eles puxam muito disso, assim, de até esses 12 trabalhos ser o Superman garantindo que a humanidade vai superar o fim do Superman. Tem uma coisa que eu não gosto muito, que é o jeito que o Lex Luthor é retratado. Eu acho que ele é retratado de um jeito meio bocó, assim. Eu sou um dos caras que acho que o Lex Luthor se ele for bem abordado, ele é muito demais, assim. É tipo o Lex Luthor do trailer do filme do Batman vs Superman? Então, não dá pra saber por trailer, né? Então, vou deixar essa parte pra lá. Mas, assim, é uma HQ que é muito demais, é um negócio que chega a ser muito sentimental, assim, se você tiver disposto a ler, a embarcar ali naquela situação. Tem relação do Superman até desenvolvida até com o próprio quem é o Superman, quem é o Clark Kent, porque quando ele se revela, assim, as pessoas, a Lois não acredita, né? Ela, tipo, fica tipo, Superman, você tava se disfarçando de Clark esse tempo todo, cadê o Clark parque de verdade, não sei o quê. Ah, então, é muito bom. E ele é solto de narrativa. Então, vocês não precisam ter lido nada nem antes nem depois pra aproveitar muito bem Grandes Astros Superman. Essa aí é minha dica de hoje. Foi a edição quadrinhos. É. Então é isso, galera. Obrigado por estar com a gente aí, mais um CCN Indica. Essa, por um acaso, foi uma edição totalmente quadrinhos, né? Foi bem espontânea, não foi combinada. É, isso que eu ia falar agora. A gente não combina, a gente vem falar e ninguém sabe o que o outro vai falar, então você vai ter muita coisa aí pra ler durante a semana. Mas isso aí, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o CCN Indica número 5. Se você gostou, comenta aí. Se você não gostou, comenta aí também. Indica o CCN Indica pra algum amigo aí, alguma amiga, pra fazer crescer não só o nosso reduto aqui dos críticos de coisa nenhuma, mas também a mídia podcast, né? Vamos espalhar a palavra aí. A gente tá aí nas redes sociais, você pode achar a gente lá no Facebook, como facebook.com/ccncast. A gente também tá no Twitter como @ccncast. E a gente vai ter o link das redes sociais aqui. Tem playlist no Spotify com as músicas que a gente usa aqui no programa. Tem perfil lá no Google Plus, vai ter o link aí também. E é isso aí. Obrigado, até a próxima. Tchau, galera. Tchau, na real. Eu sempre fico imaginando, tipo, um final de show, todo mundo só apaga as luzes e joga as palhetas e a gente sai no escuro. Imaginei o Thiago fazendo isso. É, né? Depois o high five, ele chega no high five no Matheus. Não, você. Não, high five no Matheus, dá toda a dica, depois. As luzes ficam escuras, ele joga o microfone pra galera. Vai jogar a palheta e vai embora. É, e aí acabou, sem tchau não tem nada.